Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou Nicole Guimarães, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual o assunto do programa de hoje? Hoje nós vamos conversar, sejam todos muito bem-vindos, evidentemente, a mais um Conversa com Flávio Breiner, veiculado pela Rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, Nicole, nós temos o prazer de convidar e de entrevistar a professora e senadora Tereza Leitão, que vai conversar com a gente sobre quais são os principais gargalos do próximo Plano Nacional de Educação, sobretudo no que diz respeito a financiamento, aos acordos interfederativos e, sobretudo, sobre a dívida social e política que a nossa educação deve aos nossos egressos do sistema educacional brasileiro. Eu que agradeço, Flávio, cumprimento você, cumprimento Nicole, cumprimento a todos que nos acompanham, saudando esse empreendimento educativo tão importante para a formação dos estudantes. E para mim, repito, é um prazer estar participando desse bate-papo. Prazer é nosso, professora. Prazer é todo nosso, uma honra imensa recebê-la aqui nas ondas da Rádio Paulo Freire. Aliás, o nome Paulo Freire já diz um bocado de coisa pra gente, né? Sem dúvida. Tereza, eu tenho acompanhado a questão do Plano Nacional de Educação e vi um pouco os resultados bastante ainda devedores à nossa sociedade. E, claro, quando a gente ouve os discursos sobre educação e os problemas, os grandes constrangimentos, as grandes encruzilhadas, os grandes gargalos da educação nacional, as acusações são formação do professor, que é muito teórica. Os alunos não se interessam pelas disciplinas porque são dissociadas da vida cotidiana ou da vida do mercado. A escola é um lugar desagradável. A administração é um problema de gestão e não de financiamento. As pedagogias são muito ideológicas e, portanto, elas não respondem às necessidades que nós temos hoje de uma nova juventude com anseios e com solicitações diferentes. Eu, pessoalmente, você conhece as minhas ideias pedagógicas, eu, pessoalmente, discordo de boa parte desse tipo de acusação, na verdade, de quase todas, mas eu gostaria de ouvir de você quais são hoje os grandes gargalos estruturais da educação brasileira. Muito bem. Se a gente for olhar pelo aspecto do Plano Nacional de Educação, ele é uma boa referência, né? Muito do que você colocou tem questões de verdade, vamos dizer assim, e questões das lutas e das narrativas ideológicas que vão se repetir, que vão repercutir no Plano Nacional de Educação. Ele é uma boa referência porque ele é um plano, ele é um instrumento estruturador da educação, ou deveria ser, né? Nós tivemos a evidência de planos decenais de educação desde todo sempre, podemos dizer assim, né? E a Constituição reafirma isso, a LDB reafirma isso, tivemos muita dificuldade de formulação desse instrumento, ficamos muito à mercê de políticas fragmentadas, muito à mercê da falta de uma coordenação federativa, porque não temos um pacto federativo regulamentado, não temos um sistema nacional de educação, vamos ter um agora, muito em breve, mas também com muita limitação. A Câmara fez um trabalho muito de recuo do sistema nacional, do projeto que saiu do Senado. Vamos aprová-lo, mas ele vai carecer certamente de muitas regulamentações, consertos, novas emendas. E o Plano Nacional de Educação, da forma como ele foi elaborado, ele tem um componente que eu destaco como o componente principal, a legitimidade social. Esse plano nasceu de um amplo debate formulado pelos fóruns. O Fórum Nacional de Educação é uma das instâncias de monitoramento, de formulação desse plano, foi o responsável pela coordenação da Conferência Nacional de Educação, que foi antecedida de conferências municipais, de conferências estaduais, com toda a sociedade. Ele vai resolver tudo da educação? Não vai. O recente relatório, né, é publicado pela Todos pela Educação e pelo próprio IBGE, retrata lacunas seculares, que se fizeram marcantes na nossa sociedade pelo apartheid, né, que não é explícito, mas é real, né, falta de políticas de combate à desigualdade, falta de políticas que assegurem, de fato, não apenas o acesso. Eu acho que no acesso a gente até avançou, mas a permanência na escola, a qualidade da educação e a universalização da educação. Isso tudo são dívidas seculares que a educação e o Brasil têm com a sociedade periférica, com os excluídos, com aqueles que sempre ficaram à margem, né, dos direitos. Então, afirmar o plano como direito é o primeiro desafio, porque é afirmar a educação como direito. O projeto, Flávio, que está tramitando na Câmara, foi o projeto de autoria do Poder Executivo, que, na sua medida possível da correlação de forças, de algumas leituras do próprio MEC, incorporou grande parte daquilo que foi formulado na conferência, mas não incorporou tudo. Então, a luta continua. Está em tramitação na Câmara e nós, no Senado, que vai ser a casa revisora do plano, nós adiantamos o debate nesse mesmo ritmo de ouvir a sociedade. Eu estou hoje presidindo a Comissão de Educação e Cultura. O ano passado, a gente já havia feito algumas audiências, mas eu dei um formato diferente às audiências, ao ciclo de 13 audiências, para justamente pegar o lugar de quem vê. Você é professor, como é que você vê o plano? Você é gestor, você trabalha com financiamento, exatamente para pegar toda essa questão que você disse, sem buscar culpado. De quem é a culpa? É o professor que critica, que não tem interesse? É o gestor que não sabe cobrar? É o financiamento que é pequeno? Para tirar essa história da culpabilidade e trazer um compromisso social que possa ensejar um grande pacto pela educação no Brasil. Nós já tivemos isso. Nós tivemos um instrumento em 1996, logo depois do impeachment de Collor. O primeiro movimento de Itamar para se diferenciar de Collor foi chamar uma conferência de educação. Veja que coisa. E nessa conferência, Nicole, nós estivemos presentes como trabalhadores em educação. E o saldo dessa conferência foi um documento simples de duas laudas, chamado Pacto Nacional pela Qualidade da Educação e Valorização dos Profissionais. Tinha poucos pontos, mas todos os pontos necessários. Gestão, financiamento, formação, valorização, universalização, assinado pelo próprio ministro, assinado pelo Conselho de Reitores, o CRUB, assinado pelo Conselho dos Secretários Estaduais, assinado pelo UNDIME dos Secretários Municipais, assinado pela CNTE, dos Trabalhadores da Educação. O que foi que Fernando Henrique fez quando se elegeu? Rasgou o pacto. Ali tinha um programa de governo. Ali tinha um verdadeiro programa de governo. Aí começou tudo do zero, veio o Fundef, que não era o que a gente queria, desconsiderou a amplitude da educação básica, fechou somente no ensino fundamental, e por aí vieram as decorrentes de uma luta que até hoje ainda se faz necessária. Então, nós fizemos esse ciclo de audiências com esses olhares. Ouvimos primeiro palestrantes, na abertura do debate, que foi sobre o debate geral do alcance de metas, desse plano que se expira, que está prorrogado por um ano de vigência, no final deste ano. E vimos que as metas não foram alcançadas. A gente não pode mais ter um plano que seja simplesmente uma carta de intenções. Né? Ele tem que ser executado. Depois tivemos representações de instituições, de colegiados e de normativas. Para quê? Para que a norma ela represente a realidade. para não ser uma norma morta, né? Uma lei que não dialoga com a dinâmica social é uma lei, como a gente diz, para inglês ver, é uma lei que não pega. A gente já tem uma relação muito ambígua com a lei aqui no Brasil, né? A lei é só para uns, né? Tem aos inimigos tudo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Então, precisa ser uma lei que dialogue. Depois tivemos representação da educação superior, depois tivemos representação do movimento sindical dos trabalhadores, representação dos movimentos em defesa da educação de várias etapas e modalidades, representação de entidades com atuação em política de administração e de financiamento, Fineduc, ANFOP, Fórum DIA, AMPAI, AMPED, SPPC, representações de entidades de educação especial e inclusiva. Educação especial é especial porque trata de temáticas que precisam de um atendimento específico, mas tem que ser inclusiva, não pode ser apartada, né? Representações da educação privada, que no país não é regulamentada, mas convive e vai continuar convivendo. Educação técnica, profissional e tecnológica. Representação de instituições públicas, de estudos e pesquisas. A ciência voltou. Temos que dizer não ao negacionismo que imperou durante um período recente. A CAPES, o CNPq, a Fundagem, o FINEP. Representações de órgãos de controle de instituições que realizam monitoramento do PNE, representações da sociedade civil que fazem a discussão a seu modo, né, e a seu tempo da educação, e as representações do movimento estudantil, da educação básica, tecnológica, da graduação e da pós-graduação. Então, foi muito rico. E quais foram os gargalos? Muitos dos que você citou aí, Flávia. Primeiro, tem que ser um plano com metas bem objetivas e enxutas que possam ser executíveis, né? Entendidas pela sociedade. Tem que ter um processo de monitoramento que não seja um monitoramento meramente punitivo, que agora está em moda. Ah, não alcançou, não? Esse monte de letrinha aí que mede desempenho, se alcançou, é mérito. Então, ganha um prêmio pela meritocracia. Se não alcançou, ganha uma punição. Não, a gente quer um monitoramento que possa ser proativo, acumulativo, que redirecione, reposicione as metas de acordo com o seu desempenho. Terceiro aspecto é a forma, não é, de financiamento. Hoje, quem financia a educação, basicamente, para o plano que está escrito, os recursos vinculados, os 25% e a subvinculação ao Fundeb. E a gente quer alcançar 10% do PIB para a educação. Hoje estamos em torno de 5%. Mas a gente precisa saber o que vai ser necessário para financiar esse plano durante os seus 10 anos de existência. Então, outras fontes de recursos públicos precisam ser acionadas. E a gente tem, a Fineduc nos mostrou isso, que a gente tem. E, por fim, um debate estratégico urgente e necessário que não estava no plano, em um objetivo do plano, e que vai ser incluído como oitavo objetivo, que são as políticas da transição climática e ecológica e a sustentabilidade ambiental. A gente não tem plano B para a vida do planeta. Ou a gente cuida ou a gente morre junto com o planeta. E as futuras gerações comprometidas sem um ambiente que possa viver e sobreviver. E isso tudo passa pela educação, né? Então, em síntese, assim, a gente não pode dedicar toda a nossa expectativa numa lei como os versos de Drummond. As leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis, mas a gente precisa apostar numa lei dinâmica, que dialogue, que a gente possa considerá-la um instrumento de luta. E aí, não podemos abrir mão da luta. Muito obrigado. Muito esclarecedor isso que você está colocando. Sobretudo, essa semana, uma questão que me chamou muita atenção foi uma ideia que foi lançada, não sei se pelos neopentecostais, os evangélicos ou qualquer, que é a ideia do intervalo religioso nas escolas públicas, o que contraria muito seriamente o princípio laico e republicano da nossa escola pública. O que é que você acha disso, Tereza? Eu acho um risco muito grande. Esse foi um debate do plano passado e do governo passado. Ele não chegou nesse plano. A disputa desse plano, eu acho que vai ser pelos fundos públicos de educação, pelo ensino domiciliar, que eles estão querendo que volte, não é? A chamada homeschool. E o fundamentalismo religioso, que eles tentaram implementar através da chamada ideologia de gênero, não conseguiram, porque eles não conseguem definir o que é ideologia de gênero. Na verdade, é o preconceito, na verdade, é a discriminação, na verdade, é a tentativa de moldar um pensamento baseado no fundamentalismo, contrário ao pensamento e à construção crítica da consciência dos nossos estudantes e dos nossos educadores. Esse intervalo começou como intervalo bíblico e ele foi aprovado em algumas câmaras. Ora, a Bíblia é um livro universal, mas é um livro dos cristãos, não é? A gente esquece que tem outras religiões não cristãs no mundo. E não é um intervalo bíblico no sentido universal. É um intervalo bíblico da leitura de uma parte dos cristãos, que são os neopentecostais, né? Então, na verdade, é uma catequização, é uma evangelização, sem nenhum aporte crítico, sem nenhum momento de reflexão. A Bíblia tem muitas passagens importantíssimas, sobretudo no Novo Testamento. Tem muitas passagens importantíssimas que mostram que esses que pregam e que usam o nome de Deus em vão, desobedecendo, inclusive, um dos mandamentos, né, da Igreja Católica, são aqueles que querem que as pessoas apartem a sua postura de liberdade e de escolha livre da religião que vai seguir para se moldar a uma única religião. Desde 1988, que o Brasil não tem religião oficial. Você sabe que tinha, fruto da nossa colonização portuguesa, da evangelização forçada dos indígenas, né? Pelas várias companhias que vieram para cá, né? Não sei, não é companhia que chama, várias ordens religiosas. Jesuítas, sobretudo. Para catequizar os índios, não conseguiram fazer isso com os negros escravizados, que foram bastante inteligentes para manter a sua crença embaixo do chicote, embaixo da pressão, não é? Dos senhores e dos feitores. O que é que eles fizeram? Transformaram os seus orixás, denominando pelos santos da Igreja Católica. Isso foi muito inteligente. E até hoje, o sincretismo religioso, né? Até hoje, em estados e em cidades como Salvador, isso se convive, né? Então, não é papel da escola escolher uma religião. A escola pode até ter uma disciplina, que já tem até curso superior sobre isso, sobre a história das religiões, cristãs e não cristãs. Nós temos o budismo, nós temos os muçulmanos, nós temos as religiões de matriz africana, nós temos candomblé, nós temos jurema. Então, isto sim, isso é cultura, né? Isso faz com que o horizonte de conhecimento dos nossos alunos, dos nossos estudantes, se amplie, e a sua fé é a sua fé. A sua fé que ele pratica, ela pratica de acordo com aquilo que escolhe para si. Então, eu acho um absurdo, e acho, inclusive, que isso é inconstitucional, de usar o espaço público da escola, declaradamente como laico, constitucionalmente como laico, para professar uma única religião. Eu sei que a gente ainda tem imagens de Nossa Senhora, crucifixo, né? É dado desses séculos, né? Que foram séculos passados, até de dizer que a religião oficial do Brasil era a religião católica. Mas isso foi superado com a Constituição Republicana, porque essas coisas não cabem numa república. Isso é uma república moderna, contemporânea. né? O sindicato tem lutado contra isso, nós temos sendo muito julgados e mal julgados, dizendo que a gente é pessoas que não têm fé. Não, a gente não. O indivíduo é o indivíduo, o espaço público é o espaço público, que precisa ser respeitado. Exatamente. Nicole, você tem uma pergunta para a professora e senadora Tereza Leitão? Tereza, em 2022, o plenário ele aprovou o projeto de lei complementar, né, que foi a PLP 235 de 2019, que institui o Sistema Nacional de Educação, o CNE. Qual é o papel do CNE para o cumprimento do próximo Plano Nacional de Educação? É importantíssimo. Nós devemos... Esse projeto, que foi do senador Flávio Arnes, ele foi para a Câmara, já foi ultimado e, lamentavelmente, Nicole, ele foi muito alterado e alterado para pior. Aí ele volta para o Senado, está com a relatoria da senadora Dorinha Seabra e deve ser votado brevemente no Senado. Nós só podemos fazer emendas a esse projeto considerando os projetos anteriores. Havia vários projetos de SNE, não só esse, mas havia outros na Câmara. E vamos tentar, daqui para o dia da votação, ele está com pedido de urgência, vai direto para o plenário, aí vamos tentar melhorar alguns aspectos. E um aspecto que eu acho que precisa ser melhorado, parece que a relatora tem acordo com ele, com a emenda que nós apresentamos, são os espaços de democratização da gestão e da participação social. Porque o que veio para a gente só considera o Fórum Nacional de Educação. E hoje a gente tem o Fórum Nacional de Educação, os Fóruns Estaduais de Educação e estamos querendo construir também os Fóruns Municipais de Educação, que existem muito poucos, mas em capitais. Essa é uma das alterações que a gente pretende fazer, dentre outras. O sistema é importantíssimo para a manutenção do plano, para a implementação do plano, porque o sistema é a determinação do papel, da movimentação, das responsabilidades de todos os entes federados, União, estados e municípios. A quem compete o quê? Da educação infantil até o ensino superior, formas de financiamento, relações interfederativas, valorização de professores. Então, tudo que a gente deseja. As pessoas dizem assim, é o SUS da educação, mais ou menos, não é? Porque a perspectiva e o modo de funcionamento é outro. Mas é tão importante quanto. É tão importante quanto porque ele vai favorecer que a educação chegue a todos os municípios do país e chegue com qualidade e chegue com algo afirmativo de direito. Professora e senadora Tereza Leitão, infelizmente nós estamos chegando ao término do nosso programa Conversa com Flávio Breiner e essa entrevista foi extremamente esclarecedora sobre os diversos gargalos e, sobretudo, as decisões que estão sendo tomadas no sentido de que a gente tenha uma educação de qualidade, socialmente referenciada, e que possa garantir para as nossas futuras gerações um princípio minimamente republicano, igualitário, inclusivo e democrático de educação. Eu lhe agradeço imensamente em nome da Rádio Paulo Freire 820 AM, veiculada pela Universidade Federal de Pernambuco. E se você quiser, uma palavrinha final para os nossos ouvintes. Eu tenho só a agradecer, ressaltar essa importância, Flávio. Conversa com Flávio Breiner é sempre muito bom. A gente lê os textos dele, Nicole, toda terça-feira no Jornal do Comércio, mas fica com vontade de ter esse diálogo tete a tete, né? Agradeço. Tá aqui. É, Nicole. Agradeço também a você, estamos aí à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Tereza. Nicole. Bom, na próxima semana tem mais conversa com o Flávio Breiner, né? Muito obrigada, professor. Muito obrigada a você, ouvinte. Muito obrigada a você, Tereza. A produção e o roteiro dessa edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Breiner, junto a mim, Nicole Guimarães, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, sob supervisão e orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição é feita por Alisson Félix, também de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Um tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.